Mas quando foi pra escola, não podia mais ficar. Então ela partiu. Aos 12 não é mais criança e não pode esperar por alguém assim pro resto. Seu jeito de sobreviver.